Gigantesca Pequena Coisa, de Beatriz Alemanha. Edições Bags of Books. Just a perfect day. Drink sangria in the park. Then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, movie too. Then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep dia de verão, ela passou por ali, mesmo ao lado dos pés de Sebastião. E uma menina tentou apanhá-la, como se apanha uma mosca. A senhora do crocodilo ficou à porta, a esperar por ela, durante longos e longos meses. Nunca viu chegar nada. Há pessoas que não sabem reconhecê-la. Alguém encontrou no meio da chuva, um minuto ou dois no máximo, mas esse minuto bastou-lhe. Ela deslizou por baixo de uma mão durante as férias grandes. Um ligeiro estremecimento e foi tudo, nada mais. Um senhor já de idade encontrou-a dentro de um floco de neve, no frio que vinha de longe. E por um momento, voltou a sentir-se criança. Muitas crianças, ao crescerem, descobrem que ela já não está na gaveta dos brinquedos, nem na caixa de bombons. Ah, ainda bem, pensam elas. E sabem, é difícil acreditar, mas algumas pessoas tiveram muito medo dela. Essas pessoas fecharam as portas, afastaram os outros, construíram muros. Um dia, como que por brincadeira, ela escondeu-se numa lágrima e encheu um homem de nostalgia. As pessoas encontram-na nos cheiros, nos olhares, nos braços dos outros. E outros procuram-na sem parar. Por vezes, tentam consegui-la com dinheiro ou fechá-la numa caixa. Mas é impossível retê-la. Ela passa apenas, esvoaçando como uma folha posa num ombro. E voa logo, desaparecendo de repente. Ela estava ali, aninhada mesmo à frente do nosso nariz. E mais uma vez não conseguimos vê-la. Foi a esta pequena coisa invisível que alguém um dia chamou felicidade. Lo and behold, your mother is drinking again. This might be the coldest winter since records began. You were alone, steady with wintry calm. Softly across the fall, each morning you'd march your sisters like soldiers to school, 'cause lo and behold, your father had drunk all the fuel. You are alone, steady with wintry calm. Somewhere inside the fire of your youth went dark. But you swear blind, there is no weight in the world to pay. You say, my love, you take the cards that you're dealt, 'cause there's no guiding light. Our king aligned to Bethlehem. If it's dark outside, you light the fire yourself. Darling, when the ice caps melt, when the devil's in the Bible Belt, don't cower in your bed. I'll be on the 545. You can meet me at the railway line, and don't look so scared. Cause we've been through worse than this before we could talk. Trick of it is, don't be afraid anymore. Oh, the trick.